Para a área solo. Tá livre, livre ingresso no 735, é porta no término. Manutenção. Quando chute da cabaleta, gente. Lá na coxa. Esse nunca aparece. O outro no mesmo dia aciona a identificação autorizada, Mário, desce 2 mil pés com 1012, reporte localizador. Outra 3520 no ILS, visual campeão. 3520, chama a torre, 98-95. 1895, obrigado. Salvador, TAM 3520, bom dia. 3520, bom dia, chega a trem, 120 graus, 08 nós, livre pouso, pistão zero. Livre pouso, baixou e travou, TAM 3520. Zero, sala agora 32, taque à direita, me escuta. Alfa Juliette, portão 03. Livre à direita, Alfa Juliette, portão 03, me escuta. 8, não é autorizado a sinal do procedimento LS78, está no zero, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, Zona 8, não é. Pista, 1-8, 1-8, 9-5. 2 para VTC.